É 18K. Yeah. Medellín. É Josi. 18K. IWC no beat. É o Marx na voz. É o JK. Felp 22. Desculpa, moço, eu não tô te dando atenção. É que todo dia do ano pra nós é verão. E eu tô tipo como eu sempre quis. Tô bem tozendo, baile funk, eu tô assim. Um copo de drink, dois dedos de whisky. Cigarro na mão, tô tipo favelado chique. Encostado bem do lado do paredão. As bandidas joga seu bundão, down, down, down. Joga seu bundão, down, down, down. Joga seu bundão, down, down, down. Joga seu bundão, down, down, down. Copo com gelo, garrafa de whisky, cama redonda, nossa suíte. Quadrilha maloca, com W no beat. Passa sem de chapa com as gatas de elite. A erva é natural, uau, uau, uau, uau. Todo dia é carnaval. Vral, vral, vral, vral. Sem calendário, não tem horário. Vivo todo dia como fosse aniversário. Ela se envolve com força, pois sabe que tem, tem, tem. Vira de costa e rebola pra mim, vem, vem, vem. Ela se envolve com força, pois sabe que tem. De uísque, um balde de gelo. Me empresta um cigarro que eu já tenho um isqueiro. Desculpa, moço, eu não tô te dando atenção. É que todo dia do ano pra nós é verão. E eu tô tipo como eu sempre quis. Tô bem tozendo, baile funk, eu tô assim. Um copo de drink, dois dedos de whisky. Cigarro na mão, tô tipo favelado chique. Encostado bem do lado do paredão. Vendo as bandidas jogar seu bundão, down, down, down. Jogar seu bundão, down, down, down. Jogar seu bundão, down, down, down. Jogar seu bundão, down, down, down. Cheguei na hora, meu tempo é dinheiro. Ela marola o tempo inteiro. Só de lazer com meus parceiros. Só progresso, tá? Essa é a hora de tocar o puteiro. Hoje eu tô solteiro e cheio, cheio do dinheiro. Tá chegando a hora de eu te levar embora. E quando chego em casa é toma, toma sua gostosa. Tá chegando a hora de te levar embora. E quando chego em casa é toma, toma sua gostosa. Minha vida é uma zona, vivendo na onda. Mas mesmo assim, gata, não me abandona. Todo dia pra nós é verão. Sempre reclama querendo atenção. Mas tu já sabe da condição. Vem na garupa de carona. Vida é uma zona, vivendo na onda. Mas mesmo assim, gata, não me abandona. Todo dia pra nós é verão. Sempre reclama querendo atenção. Mas tu já sabe da condição. Vem na garupa de carona. Um copo de drink, dois dedos de whisky. Cigarro na mão, tô tipo favelado chique. Encostado bem do lado do paredão. Vendo as bandidas jogar seu bundão, down, down, down. Jogar seu bundão, down, down, down. Jogar seu bundão, down, down, down.